querida. Quando você voltar, vai ser lindo demais. Vou deixar de sofrer e vou viver em paz. Quando você voltar, vai ser lindo demais. Vou deixar de sofrer e vou viver em paz. E vou viver em paz. Menina parceira, eu te amo. Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo. Menina parceira.